Prepare-se para sair da puca. Os autorizados que estão rodando já por uma centena, uma hora. Solo 3-4, fizer a direita, solo 1-2-1, sinal 1. Hotel são todos sabidos da terceira 08-0-10, reporte de estatística. Roma 344, para a torre 198 do São Paulo. Zona 344, os autorizados pista 10, já uma centena, 11-9. Telefone pista 10, 1-3-4-4. 2, vou direto 4. Tráfego 3 horas, 1,5 milhas, como Nordeste. Bravo, Alto Mago Lima, descendo para o 070, passando 1,5 milhas. Passa para a palha do carro mais curto. Tráfego 9 horas, 1,4 milhas, como Nordeste. Sobre 190, descendo para 060, passando 1,5 milhas. Zero, e o controle em número 0 no final 8. o localizador com 10-3-1-5-0. Autorizado e aliás, na porta para o lugar. autorizado, 2782. Número 2, continua por esse metal, vai dando autorização de pouso. Vai dando autorização.